Aí, galera, aqui tá de rock. A partir de agora, chega, meu top. E aí, Castanhão? Fazer a sua festa e sua diversão. Botando no 12 e deixando na pressão. DJ Jumax. O top DJ de Castanhal para. Vira, mano, é Castanhal, bora começar. O top DJ Jumax da cidade modelo. Pra começar no caminhão que é um sucesso do Pará. Pilache na banha. Reduzindo. Esse é o DJ Gilmar. Gilmar, você tá aqui. DJ Gilmar. É nosso pedaço. DJ mais carismático da cidade, da cidade modelo. Alô, meu top DJ Gilmar. Gilmar na área. Diferente. Depois de muita pressão do Júnior Mix e do Darlan, Gilmar se chega para acalmar os nervos, porque mais tarde tem show, meu irmão. Ainda tem muita coisa para acontecer aqui no Caminhão Veneno, beleza? Estão mostrando as estruturas, mas que na verdade ainda não é nada, viu, gente? Apenas 30% de som. O nosso Caminhão Veneno, que está invadindo todo o norte do Brasil, todo o nosso estado do Pará, sendo muito bem representado pelos nossos melhores automotivos. E desta vez já chega o Caminhão Veneno, de longe, mas que está dominando o norte do Brasil. Darlan, obrigado pela receptividade, você e toda a produção aí do nosso caminhão, que é um sucesso, meu irmão. Bora começar, sem muito papo, e bora fazer o povão dançar de verdade, meu irmão. E aí, Castanhal, boa noite! Mas não era um sonho, tudo era real. Pra começar, ó. Quando toco os seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. É o DJ Gilmax. Eu vou me entregar numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Só pra começar, Castanhal! O porteiro sobre amor não entendi. Ele ainda não se apaixonou e me barrou no seu prédio. A saudade aqui me mata. Eu sofro sozinha aqui. Pega o periquitinho e bora dançar, bora curtir que tá começando. Gilmar se tá na área. Banda 007. Obrigado, Danilo, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Só valeu. Você tem um emprego pra mim, olha aí. DJ Morreu da Braiva, um abraço pra você. Obrigado pela vida. Valeu, Marcola do Malcriado Furioso. E a Fernanda também com a gente. Posso fazer cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até pra você, Diabinho, se da Promotos. Fala, Diabinho. Eu posso buscar o teu olhar. Não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Diz aí! Posso ser a cobaia pra quando você... Meu parceiraço, Clebson! Não. Fala, Clebinho! Ei. Quando for beijar alguém... Canta aí! É. Tá lindo, pode cantar, pode cantar! Testa esse amor em mim. E Cláudio! Quando for beijar alguém... Mostrar pra vocês que o Caminhão Veneno, nossa pressão, tem também a sofrência. Ei, o caminhão toca tudo. Esse amor em mim, me prenda, me Pina, mano. Meu parceiro Joãozinho, a primeira dama, a Paulinha também com a gente. O Neto Story, os venenosos. Abraço pra todo mundo. Bebo de cobaia. Banda 007. Obrigado, meu parceiro Fernando, aí do bar, Fernando. O nosso amigo empresário do APU. Fala, Fernando. E a patroa? Toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você... Bora, Cleiton, um abraço você. Meu parceiro Tomás da Pitbull, tá na área. Quando for beijar alguém, testa aí. Testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu Wilson Jureal. Um abraço pra você. Valeu! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Meu parceiro Carlos. Valeu, Carlos Soluções na área. Fala, meu DJ. Manda 007. Bora, Paulinho! Não fale mais do meu nome, não me telefone. Ele é patroa, como sempre, do ladinho. Um abraço pra você. Curtindo aí. Se me esqueces, um gol 4:20. Valeu, Playboy. Viro a cara, finjo que não. Diz aí. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar. Porque morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você. Yeah. Pinamânia. Você nunca soube fazer. Yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela tá de volta, né? Medo eu volto. Eu tô falando mal de você. Yeah. Que você nunca soube fazer. Yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Bater o dedo, meu parceiro Douglas Freitas, subindo da área. Um abraço pra você, Douglas. Obrigado pelo carinho, viu? Bora, Jackson! Parceiro Jackson e a primeira dama também com a gente. Um abraço pra você. Obrigado pela vinda também. Sempre curtindo o top, meu irmão. Não fale mais do meu nome. Não me telefone, por favor. Não pergunte. Escovinho. Se me esquece, some. Se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar. Porque morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você. Yeah. Que você nunca soube fazer. Yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Obrigado, meu parceiro Dino Filho, também da área. Um abraço, Dino. Você e toda a galera da empresa Veneno de Gastorial. DJ Nando. Você tá no coração, viu, Nando? Um abraço, viu? 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. É muita onda, meu irmão. Eu tô falando mal de você. Yeah. Que você nunca soube fazer. Yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Banda 007. Só pra curtir com a Veneno. Pra relaxar, Emerson. Tô há mais de 2 horas ensaiando uma recaída. Meu já tá na tela. É o Mega DJ Emerson, a primeira dama como sempre. Um abraço, Mega DJ. Tá curtindo e conhecendo o nosso caminhão, que é sucesso. Pra ver se com inspiração e hoje para ela vem um empurrãozinho que falta. Ai, ai, isso pra completar. Meu parceiro Luanzinho Trindade, ele tá aí com a gente lá no depósito. Ele, o Rômulo da Nova 160, meu irmão. Aí, eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim, o importante é que eu vi. Você me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim, o importante é que o meu parceiro me chama de benzinho. E amigo particular, Mariel Mix, é o meu DJ. Um abraço você, meu parceiro Sandrão Bala de Salinas. Amigo, a gente, um abraço, garoto. Zero, zero, tá curtindo? Amigaço Romário, ele, o Carlos, do Bala de Prata. O Clebinho Melo também tá aí com a gente. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás. Bora, Romário. Outra. Eu entendo você. Diz aí. Seu amor tem trauma do passado. Eu senti. Meu parceiro Cláudio tá na área também. Já fala, Cláudio. Saudade de tu, viu, Cláudio? Você. E aí? E o teu coração. Meu parceiro Bruno Daniel, do baú. Pitbull. Vou de errar a mão. Me ajuda. O seu teto desabou. Não dá. Perdeu o chão. Tem mais pendura, uma plaquinha aí de atenção. O novo amor encontra. Quem sabe canta, meu irmão? Obrigado, Ju. Juju Venenosa. A Ruivilha tá na área. Obrigado, viu? Tem que ser assim, meu irmão. 007. Respeitando as normas e as leis municipais, o terremoto tocando na manha, viu? Gostoso pra você. História de amor. Da qualidade. Vem! Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Meu parceiro Tafarel, lá dos primos, um abraço. Bora, Peteca. Bora, Alisson. Chorar, chorar, não vou. Nem morrer de amor. Chorar, chorar, não vou. Diz aí. Nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh, prova de amor. Obrigado de coração, nosso parceiro. E o nosso técnico também está aí com a gente, o técnico da Cidade Modelo, meu parceiro Bruno Knight. Um abraço, Bruno, na companhia do Jobson e na companhia também do meu parceiro Rob Rob. E as meninas também curtindo o terremoto. É o caminhão veneno. Prestos! Vai pra cima, vai pra cima. Bora curtir marcante, meu irmão. Dedinho! Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Vem! Muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Bora, Marcola, o malcriado furioso. Um abraço você, Marcola. Bem melhor assim. Ele tá na área. Só valeu! Você nunca leva a sério. Eu também já não. Obrigado também a Nájula. Tá na área, obrigado, Vaz. Um abraço, você. Também daqui. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Bora, Barão. E a Joga Bonito, meu irmão. Uma das equipes de maior tradição do norte, meu irmão. Vem, Barãozinho. Esse amor no começo. Família Maus, Mas Clube. A saudade fica pra trás, meu amor. Meu coração. É meu parceiro Enio, tá aí com a gente. E a família Mais Um Clube. Meu amigo Silvio, tá aí com a gente. Da Automecânica e Suspensão Preparadas. Um abraço pra todo mundo. E o nosso muito obrigado pela vida. Valeu! Para o Jackson do Fiat, o Fiat Pesadelo de Gastanhal. O Bruno, um abraço a você, Bruno, tá aí com a gente. E doida aí, vai! Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Meu parceiro Andrezinho, divulgação jornal também. Obrigado, Andrezinho, um abraço a você. O seu corpo é leve como um vento que... Parceiro Tarcísio da Company. Vai lá, Tarcísio! Um abraço pra você. Fico a esperar. Alô, Tony Som e Serviços. A loja com o mais completo mix de equipamentos é aqui. Dançar, ela desliza no salão rápido. O Márcio tá gravando o CDzaço ao vivaço aqui pra vocês hoje, nessa super festa de lançamento do Caminhão Veneno, que tá chegando na Cidade Modelo pela primeira vez e mostrando o que é som de verdade. Beleza? Estamos aqui, o Top DJ Gilmarci, em apenas uma participação bem prévia pra vocês na manhã e fazendo o povão dançar de verdade. Aí, DJ Gilmarci. Gilmarci daqui, 3, 2, bora valendo Castanhal, assim, assim. Conexão Conhaque, meu garçom. Coneguinho, por gentileza, viu? A organização da festa procura por você. Beleza? Voyage Veneno, do meu parceiro Enio. Dá um apoio, meu irmão. 3, 2. Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor. Bora, Margarete, um abraço você. As meninas lá do ABU com a gente. Abraço pra você. Por ti não sei expressar. Quatro olhos não. Por ti. Quatro olhos é o Joãozinho. Eu menti. Eu chorei. Já sofri. Eu cresci. Olha só, um detalhe. Como a gente falou, né, Rockfest? Que era a festa da forra de verdade. As mesas não são vendidas, viu? À disposição da galera. É forra. Bora, Dadinho. Puta que pariu. O meu prefeito Anderson Melios. Agora é carreira solo, né, Anderson? Um abraço, viu? Meu parceiro Jackson e o Fiat Pesadelo com a gente. Do lado da Danada, a Danada Prime do meu patrão e amigo Jailson. Carlos Soluções, te falei, brother. Toma, toma. Prefeito. Fiquei. E os lábios? Seus lábios beijei. Diz aí! Enfim. Fala, sexta-feira tem a sexta top das marcantes. Aqui, agora, com os automotivos. E a gente vai estar na área, beleza? Sexta-feira, meu irmão! Calma, Denilson. Seus lábios beijei. Enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Voa, cai, volta, voa. Meu parceiro Nenê, da equipe Pressão Total, um sucesso, Nenê. Além do horizonte ecoa, meu grito de dor. Tem que ser pressão assim, ó. Chegando o rock das damas. Eterna. O rock de aniversário das damas do rock tá chegando. Oi. No dia 25 de maio, no quilômetro 21. É. E o top de Jesus Max vai estar junto. Está cansada de saber. Pega o DJ Emerson. Que eu te amo. E a primeira dama, meu irmão. Amo. Tamo junto, viu, Johnny? Obrigado, família Veneno. Rompendo fronteira, como sempre, né? Obrigado, meninas. E os brothers também. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar. E o detalhe tá chegando o nosso novo paredão Status Sound, né, João? Que eu te quero, baby, baby. Bora, Clebinho. Juro, te amo demais. Vem! Parceiro Cachorrão Live, daí com a gente, meu parceiro, o Gateado do Ferro. Obrigado, Kátia Costa, você e a Gabi Oliveira, de São Miguel do Guamá, hoje curtindo com a gente. Galera de outros municípios, hoje na Cidade Modelo. Sejam bem-vindos à nossa Calçanhal. Vem! Olha, a Mágila tá aí com a gente. Mágila Jardim. Abraço pra você. Eu te quero eterna. Meu parceiro Thiago Amaral está na área. Fala, Thiaguinho. Pois não vivo Denilson, tá na hora, Denilson. Meu parceiro Rafa e a primeira dama também com a gente. Um abraço! Bora, Denilson! Gideão! Bora, Danilo! Eu te amo. Tô na área! É tão grande minha paixão. Gilmar Sonária, o Caminhão Veneno, é o Caminhão Veneno chegando na Cidade Modelo. E a gente tá aqui, ó. E agora pra balançar e agitar, tá. O DJ Gilmax, bombando muito som pra você dançar. Na responsa, Mano Brau. Gilmax chegando. E assim pra comentar o nosso Caminhão Veneno, que tá chegando na Cidade Modelo. Bora pra cima, que o top tá chegando. O top DJ Gilmax tá aqui. Top DJ de Castanhal está na área. Gilmax na área. O top DJ de Castanhal. Para! Juma que se chegou! É o Bates, não adianta! É o Bates, não adianta! É o Bates, não adianta! Hoje eu vou pro rolê! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. E doida aí. Eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra não, pra minha casa, não. Pra minha casa. Aí eu pergunto pra vocês: quem é que tá solteiro? Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro? Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Tem alguém do pai Sandu aí? O Gilmar é Pai Sandu, meu irmão. Mas se tiver alguém do Clube do Remo, dá uma vaia no Pai Sandu aí. Foi fraca essa vaia. Eu acho que tem mais Pai Sandu aqui, né? Quem é do Pai Sandu, dá um grito. Eu não escutei nadinha. Quem é do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima e dá uma vaia no Clube do Remo. Minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não. E quem é do Remo? Pra minha casa. Quem é do Clube do Remo? Pra minha casa não. Mãozinha lá pra cima, galera do Leão. Mãozinha lá pra cima, galera do Leão. Do Leão, do Leão. Pra minha casa não, pra minha casa não. Se tiver alguém do Clube do Remo, bota essa mãozinha lá pra cima, a galera do Leão, galera do Leão. Remo. De novo, vai. Remo. Ainda tá fraco, mas a minha galera do Bicola vai representar de verdade, meu irmão. Se tiver alguém do Paixão, vai cantar, vai cantar, vai cantar. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Galera do Leão, acho que tá na maioria. Vai cantar com o Gilmar, vai cantar assim, ó. Vai, sai e sai da frente. De novo, de novo. Sai, sai da frente. Galera do Paissa do Bicola, bora representar a liberdade, bora representar a maior do norte, é o nosso papão, né? Então, bora assim, ó. Eu vou cantando essa parada, tenho que falar pra tu, quem não torce pro papão, o quê? Minha casa não, isso, meu irmão. Minha casa não, hoje eu vou virar. E dói daí! Bora, minha produção, bora endoidar tudo com a gente. É o top de queijo, Marci chegando. E o Caminhão Veneno, primeira vez na Cidade Modelo. E doida, e doida, e doida assim. Hey. O Mega do Diego está aí com a gente. Abraço você, a patroa do ladinho. DJ Thiago Marques, um abraço pra você, meu DJ. Vamos juntos. bora Fernando, bora Fernando do ABU com a gente também. É o caminhão, é o caminhão. Caminhão Veneno chegando na cidade modelo e comendo tudo. Valendo! Mais pólvora! Joga essa mãozinha lá pra cima, mãozinha lá pra cima, mãozinha lá pra cima. Galera do papão, galera do leão. Hoje não. Todos a bordo! Explode o bagulho! Três, dois! Tá faltando! E o quê? E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Deixa no batidão, no batidão. O meu parceiro Carlos Solução! E a mãozinha lá pra cima, mãozinha lá pra cima, mãozinha lá pra cima, lá pra cima! E doida aí! É o caminhão veneno! E parece que não passa. Meu corpo, que loucura. Se você está por perto, reconheço seu perfil. Bora, meu parceiro Cleiton, tá aí com a gente. Abraço, Cleitinho, pra você. Ele é a primeira dama, como sempre, do ladinho. Ele que comanda o depósito de bebidas, que é um sucesso na cidade modelo. All you people in the house, get up and scream and shout. E doido aí. E a mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. E a galera do papão bate na palma da mão. Galera do papão bate na palma da mão. Do papão, do papão, do papão. Deixa no batidão, no batidão, no batidão assim. Esse caminhão é uma loucura, meu irmão. Anderson Mendes, um abraço pra você. Também tá aí com a gente. Tô quase chegando em casa e sei que não vai. Diz aí. Minha mulher esperando já tá com a cinta na. Esse mototáxi é muita onda. Você tá de sacanagem, já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? E doida aí. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí, já viu. É assim, ó. Rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do veneno que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Belly! Bora produção, bora produção, os quatro tudo aí! Explode o bagulho! Ei! Hey! Oh! Esse é o caminhão veneno! Lá saber! No batidão, no batidão, no batidão! Família Veneno, um abraço pra vocês, meninas. Abraço pra todo mundo. No batidão, no batidão. Não pode parar, o rock não pode parar, o rock não pode parar. O rock não pode parar de jeito nenhum. Não pode parar, não pode parar, o rock não pode parar. Roda porque posso e finjo que não te vejo. Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha esperança. Não te dei abertura, então e doida aí, Santorini. Não tem me rotular, não cabo, encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô à pressa. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Tá na minha cabeça, tá na minha cabeça. É muita onda essa música aí, né, gente? É! Então, fala pra aquele teu vizinho invejoso, bota a mão pra cima e pode cantar! Diz aí! Meu parceiro Tomás da Bidbull tá aí com a gente, alô Tomás! Joga lá pra cima, lá pra cima, joga lá pra cima! Meu amor, vem na praça. E doida aí. Deixa de bombagem. Não sou DJ. Eu sou o carregador da farinha cheia. Vamos lá, DJ Sander. Eu sei que você quer tá com vergonha de dizer. Eu sei que você quer tá com vergonha de dizer. meu parceiro Rafael Veneiro tá na área com a gente. Um abraço pra você. Conhecendo o Camilhão. Meu parceiro Léo Terremoto também com a gente. Um abraço. O Giro da Bicada. Ele e o meu parceiro Miguel do Batatina. A produção do Camilhão. Essa produção é uma loucura, meu irmão. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. O top tá na área. Top DJ de Castanhal. Bora! Bora, produção! Apaga, acende, apaga, acende. Isso. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Apague e acende. Apaga, acende. Isso. Apaga, isso. Apaga, acende, apaga, acende. Nessa pegada. É o Camilhão Veneno chegando. Na cidade modelo. Na cidade modelo. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Eu vi o mano sentado lá na esquina. A humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima botando o seu acaso. Acende, apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Mega DJ Emerson. Vontade pra transar comigo, olha o cara que safado. Bandido, meu parceiro Bruno Viriar tá com a gente, o bichinho. Bora do malzinho. Apaga a sede, apaga a sede, apaga a sede. Aço Laser Fabrício. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. O Everton também com a gente. Um abraço a você, ele e a primeira dama também com a gente, Everton. Sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é o número um. E doida aí. Sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é o número um. Senta-se daí. Ai, droga. Meu parceiro Wellington Benigno, nosso amigo a gente, o Alisson Silva, do comércio. DJ Lohan, que... Bora, Dentinho. Bora, Dentinho. Ele veio, falou que vinha e veio. Quebrando o jejum, quebrando a quaresma. Mas ele veio. E ele falou assim: Gilmax, hoje. Hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido. E doida aí! A minha ex-quer virar minha amiga. Isso complica. Que às vezes pode contar. Bora, Marcão, um abraço pra você! Ela gosta de essa mistura. Juro doideira, você! Lelê do Paraíso também! Família Veneno! Essa menina manda nada, é desculpa de parada pra poder sentar pra mim. Vai sentando, vai sentando, vai sentando. Segura pra luz! O que tá de rock aí? Obrigado, minha amiga particular de Lucas Datas. A Thaís tá aí com a gente, a Thaís Lamosa. Tu quer pressão, então pode vir pra cá. Tu quer pressão, então pode vir pra cá, Denilson GDA. Trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava. Bora, meu parceiro Marcola e a Fernanda. Que por sinal, que aniversário é esse, hein, Fernanda? Começou sábado. E ainda não parou de jeito nenhum. É muita pressão! Trava, trava, trava, trava. Conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece! Toma, toma! Meu parceiro DJ Léo Souza tá na área com a gente. Obrigado, Léo. Um abraço a você. Uma história, uma menina que eu tinha. Ele, o Paulinho, a Paulinha tá tudo na família. Toma aí! Família Pressão Total, um abraço, os anjinhos. Junto e misturado hoje, né? Bora, Jackson! Se eu fecho os olhos e minha mente desenhava. Nenê, tá tudo lá na área. E o Barão também. Pode pensar tá no coração. Mas eu vou te ver. Que mulher é esse tão cruel que a forças que oprimem, oprimem. Canta! É, vou ficar com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu menor, espero eu chegar. Valeu menor, espero eu chegar. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem. Toda a família, mais um clube com a gente, ele e o Silvio. É. Da Automecânica Suspensão preparada. Um abraço pra você. O Leandro Filho tá aqui. Felipe Dias, VS Sound, tá todo mundo. É DJ Melly, um exemplo de DJ. Bora Lodinho, bora Lodinho, bora Lodinho, galera do balde. E doida. Películas, o da série modelo tá na área também com a gente. O meu parceiro Rob Rob, bora Rob Rob, doida tudo aí. Mãozinha lá pra cima, mãozinha lá pra cima, lá pra cima. E quem sabe solta a voz. Catrina, agora é valendo, Castanhão. Vai! João Performático! Você me perdeu, eu... Diz aí. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Tá lindo. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. Manda, manda, manda, manda, manda. Deixa no batidão, no batidão, no batidão, vai! Top DJ Gilmax. Gilmax na área. DJ Gilmax. O programa do Mega Furacão. Com DJ Gilmax. 3, 2. Sacode tudo aí. Sacode tudo aí. Vem, vem, vem, vem. Bora, DJ Tonelada. Lembra aí. Valeu. Turn down for what? Cleito quer me deixar bêbado, Cleito. Super abraço, meu parceiro e amigo Marcelo, da marca. Ele é a primeira dama. Michael Tílio também tá aí com a gente. Obrigadão. Bora Preto e o Enio. Meu parceiro Tafarel do APU. Galera da Mas Clube. Bora relaxar, bora relaxar. Vai, vai, vai, vai. Mãozinha lá pra cima, mãozinha lá pra cima, lá pra cima. É o caminhão veneno. DJ Samuca, toma, toma. Meu parceiro Rony Capitão, o Marcelinho, meu parceiro japonês e a Mega Fox também com a gente. Obrigadão, valeu, hein. DJ Clebson, lá do Pop, Pop, Pop, meu irmão. E eu já sei o porquê. Dino Fino, soube quem anda. DJ Nando tá na área, fala Nando, cadê tu, Nando? Sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. Diz aí. Uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa parte. Já já tem imbatível, viu? Diz como seu. Já já, Fabrício. Contra alguém. Bem. Disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca aí. Você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um pacote. Me diz qual foi o pecado. Meu parceiro Felipe da Record. Amor, não fica. Tá na área também ele, o Renato, na produtora. Sim. É Cícero. Todo mundo tem um pacote. Obrigado, meu parceiro Daniel. Deixa de apontar. Da nossa sempre eternamente. Tixo não, amigo. Obrigado, Daniel. Bora, Enio. Mas tudo por ti. É o seu Max na área. Vamos lá, DJ Gilmax. Vai pra cima que a festa tá no ar. Tá no ar. Com a novinha você sabe como é, que a novinha quer uma moto, eu só tenho de coleto. Bolado com a novinha você sabe como é, que a novinha quer um carro e só tenho de coleto. Tô comendo de coleto. Olha quem tá aqui, rapaz. Meu parceiro Bruno é o meu patrão da carreta, está do salto, o paredão é um sucesso e tá chegando novo. É muito bom. Vou sarrar o popozão com o ticolé na mão. Vou sarrar o popozão e com o ticolé na mão. Toma aqui, Eduarda. Vem. Chupa aqui, Eduarda. Toma aqui, Eduarda. Deixa eu sarrar o popozão. Toma aqui, Eduarda. Galera do APU hoje invadindo a gente. Toma aqui, Eduarda. Olha quem tá aí, rapaz. Obrigado, Thalia Silva, você e o meu parceiro Alaf. O da 150 que é um sucesso. DJ Vena Gata. Bolado com a novinha, você sabe como é, que a novinha quer uma moto, eu só tenho de coleto. Bolado com a novinha, você sabe como é, que a novinha quer um carro e só tenho de coleto. Tô comendo de colé. Tô comendo de colé. De colé é muito bom. De colé é muito bom. Tô comendo de colé. Tô comendo de colé. De colé é muito bom. Bora, Clebinho! Vou sarrar o popo. O Clebson! Com o ticolé. O DJ da sequência venenosa daí com a gente! Com o ticolé. E aí, Clebinho? Toma aqui, Eduarda! Vem! Toma aqui, Eduarda! Toma aqui, Eduarda! Deixa eu sarrar o popozão! Toma aqui, Eduarda! Chupa aqui, Eduarda! Toma aqui, Eduarda! Deixa eu sarrar o popozão! Toma aqui, Eduarda! Chupa aqui, Eduarda! Toma aqui, Eduarda! Deixa eu sarrar o popozão! É muita pressão, Clebson! Meu irmão, pelo amor de Deus! Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Parado no bailão. Ela com o povo. DJ Carlos, um abraço pra você. Bora, Romário. O Clebinho Belo também tá aí com a gente, Clebinho. Eu, parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu. O Megalonzinho, Clebinho, o Megalonzinho tá aí com a gente, o Melk Moreno, também os caras dos automotivos, da MM Sound, um abraço pra você! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Meu parceiro Maurílio, da família Ferramenta de Castanhal, alô Maurílio! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tá na área, fala Bruno Galetu, Bruninho. Obrigado pela vida. Alô, Fernando. No depósito do Fernando, do APU, uma das maiores potências da Vila Centenária. Obrigado, Fernando. Lotado, todo sabadão. Prepara, Fabrício. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e tiver assim. Eu vou pro baile da gaiola. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, é o Clebinho Gilmax! DJ Gilmax e DJ Clebson. DJ Clebson. DJ Clebson e DJ Gilmax. Com eles até eu me surpreendo. DJ Clebson e DJ Gilmax. Só pra curtir, pra passar, vai! Obrigado, meu patrão e amigo Jailson. Da Domada Prime. Fala, Jailson. Fala, Jailson. Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Bruno, do Paredão Status Sound. Paredão Status Sound. Eu não consegue. Aí com a gente. Não arruma solução pra poder te convencer. Galera da minha Vila Centenária. Alô, Peteca. Um abraço. Olha a Margarete aí. Patrão e amigo particular, tá aí, amigo Cássio da Repre Peças. Fala, Cássio, um abraço pra você, Cássio. Vando Pinheiro tá na área. Bora, Vando! Um abraço pra você, pra você. O Pingo do Lance e o Bruninho também. Um abraço! Kleber das Marcantes, Kleberson. Tá na área! Wênio, cadê o Voyage, hein? Os Bregueiros Sem Limites também, Kleber. Um abraço, valeu! Só quero te ver. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ei! Te abraçar com todo carinho. O meu patrão e amigo Luan, aí da Casa de Carne Goiânia, que é um sucesso. Isso, vendendo no varejo e no atacado com ótimos preços. A carne com qualidade também, que tem nos melhores e principais açougues da nossa de modelo. Alô, Luan, da Casa de Carne Goiânia. Um abraço pra você, meu irmão. A gente tá junto, ó. Amigo Juninho, chegamos devagar. Do Pirata Solta na coração, alô Juninho. Vem agitando sem parar. Meu parceiro Nego Drama. No meio, olha o Nego Drama ali, Cleves. Ladrão pra lá. Aonde o pop toca. Bonde dos Polêmicos, bora Flávio Furtado, ele, o Thaleson Martins, o Arthur e o Tari Costa também com a gente. Muito amor. Obrigado, meu irmão. Viver a emoção no super pop som. Atenção, Aristo! O Badu tá te esperando na frente, beleza? Chega junto! DJ Clebson e DJ Gilmax, com eles até eu me surpreendo! Valendo! É muita onda, Thiago Marques! Denilson Gileal, um abraço. Clebinho Melo. Alô, Romário. DJ Carlos Soluções. Também aqui com a gente. Cadê o Fernando? Douglas Freitas ali também. É muita onda. Veneno. Não vai embora, não. Não termine tudo. Eu sei que passa. Bora, Romário. No fim a gente aprende. É muita onda. Não vai embora, não. Pois você é tudo. Talvez num beijo a gente. O Johnny Falcão tá aqui também, viu, Clebinho? Esse é moral, esse é velha guarda. Obrigado! Pensei que eu não vou viver nesse mundo. Como vai ficar a minha vida sem você? Se fiz algo de errado, te peço que me entenda. E eu não tive outra chance. Parceiro Tampinho, Denilson Gileá. Também tem com a gente, o Zé Curubu. Rimotos também com a gente, um abraço. Clebinho, que tá com a gente, o DJ Lourinho, moleque desguiado, prazer enorme. Obrigado pela vinda, viu, Lourinho? Ele é a primeira dela. O Laílson Salles, subgerente da KM5. O Marcílio Pop, também na área. Família KM5, um abraço pra todo mundo. Prestos! Gabi Oliveira tá aí com a gente. O Libre Feitas. É mais uma produção dos DJs Neto e Douglas. Peteca, meu parceiro Felipe, o Rádio e suas meninas também. Valeu! Gilmar tá aqui, meu irmão. Alô, DJ Gilmar. Bruno Knight, um abraço pra você. Bora, Dede. Bora, Barão. Nós estamos no rock. Bora, Playboy, 4 e 20. Bruno Knight tá ali, o Bruno da Status. DJ Mariel também tá ali com a gente, um abraço pra você. O Bruno Daniel, o Jobson também. Alô, Robin, Robin, saudades de você. Vem, Fabrício. Bora, Samuel. Você e o Ouro também. Também com a gente. Meu amigo e parceiro Darlan, é o Búfalo Marajó. Ele vem apresentando que muito pouco tempo, meu irmão, tá fazendo essa sucessão. E a gente fica muito feliz, uma satisfação muito grande em também fazer parte do sucesso do evento de hoje. Obrigado, Evaí, pelo convite. Obrigado também pela confiabilidade do nosso trabalho. Fizemos a nossa parte e aqui estamos comandando esse sucessão do norte do Brasil. Darlan, e mais uma vez, receba aí as nossas boa sorte de verdade, para que venha tudo certo e que o Papai do Céu abençoe. Que ponham ele sempre na frente do comando aí do caminhão. Beleza, Darlan? Tu sabe que é nosso? Faz tempo! Obrigado, Castanhão! Pessoas que acreditaram, as pessoas que me ajudaram também a fazer a mídia de hoje. O nosso muito obrigado de coração. Gilmar, se fica por aqui. Chega, Fabrício, para mandar ver. Joãozinho da Central, meu parceiro Ziel, o Salgadinho, na área também com a gente, obrigado, viu? Você possa me notar, estou à sua volta, só você não me nota, será que... Meu amigo DJ Thiago, o Thiaguinho do APU. Eu amei as dúvidas, fiquei, espero que um dia você possa me notar. Obrigado, Thiaguinho. E um detalhe, viu, Darlan? Depois, no CD ao vivo, tu lembra de mandar um alô pro Thiaguinho, viu? Ele falou, Gilmar, fala pro Darlan mandar um alô pra mim. Então tá tudo certo, Thiaguinho do APU, sucesso! Lana Monteiro, um abraço!